me olhando assim, meu coração vai ter problema. São velhas histórias e um novo dilema. Fazendo sua parte, eu faço valer a pena. Eu roubei sua atenção, mas você roubou a cena. Ei, mulher, que mais eu vou querer da vida? Você é um avião e meu bilhete é só de ida. Bandida, se vier, eu não passo vexame. Ela devassa, tipo a tsunami. Com olhar de safada, esta minha fé me é levada. Me leve e eleva a parada. Me diz que não pega nada, onde há fogo abraça. Se quiser, a gente casa, quebra swing e arrasa. Depois junto a gente vaza. Compromisso eu cancelo, amor eu não parcelo. Vou te fazer rainha e dona do meu castelo. Se for se quiser, esme aqui na fé. Te mostra qual é te fazer mulher. Já decorei o manual pra te fazer feliz. Vem comigo, eu garanto que vai pedir bis. Sabe amor, a nossa história ninguém apaga. Vai ser de lei, melhor que a Lady Gaga. Me olhando assim, meu coração vai ter problema. São velhas histórias e um novo dilema. Fazendo sua parte, eu faço valer a pena. Eu roubei sua atenção, mas você roubou a cena. Eu não roubei a cena, mas sim seu coração. Quando se engana é que perde a razão. Não segurou a emoção ao me ver passar. Agora vou fazer de tudo pra te conquistar. Me fez perder o chão, me fez querer você. Te conhecer, amanhecer ao teu lado é o que eu mais quero. Espero que não demore. Se não faço bem me quero, mal me quer, não me enrole. Esse jeito me atrai, sorriso me distrai. Vem me satisfaz, me faz te querer mais. Digo faça acontecer, eu faço valer a pena. Amor, você acaba de ganhar na Mega Sena. Meu corpo se mexe, meu coração diz que você é o que eu escolhi pra me fazer feliz. Romance a dois, carinho, me diz qual vai ser. E quando a luz apagar, é tudo com você. Me olhando assim, meu coração vai ter problema. São velhas histórias e um novo dilema. Fazendo sua parte, eu faço valer a pena. Me olhando assim, meu coração vai ter problema. São velhas histórias e um novo dilema. Fazendo sua parte, eu faço valer a pena. Eu roubei sua atenção, mas você roubou cena. E aí, tudo bem, Pris? Tudo, e você? E aí, como a gente faz aí, né? Você sabe o que eu tô falando. É, então, não é assim bagunçado, né? É, tá ligado. Então, que eu tava ali te olhando, né? Aí eu até olhei, tal, vim que tinha a ver a parada. E aí? É, se pá, até tem, né? Então demorou, então vem comigo ali pra aquele canto, vamos aí. Sei. Agora eu tenho certeza. É ela.